andrecedesmoral.com.br. Eu sei que vacilei, mas isso é passado. O que tenho que fazer pra te ter do meu lado? Por favor, fica só mais um pouquinho. É bem gostosinho o nosso lovezinho. Fica, fica, nunca esqueci aquela sentadinha que tu dava em mim. Eu viajo naquela sentada, tava, tava, naquela sentada, braba, braba, naquela sentada, braba, braba, naquela. Eu viajo naquela sentada, tava, tava, naquela sentada, braba, braba, naquela sentada, braba. Chama com tu play. Quem tá falando é o Sunclay. Eu sei que vacilei, mas isso é passado. O que tenho que fazer pra te ter do meu lado? Por favor, fica só mais um pouquinho. É bem gostosinho nosso lovezinho. Fica, fica, nunca esqueci aquela sentadinha que tu dava em mim. Eu viajo naquela sentada, tava, tava, naquela sentada, braba, braba, naquela sentada, braba, braba, naquela. Eu viajo naquela sentada, tava, tava, naquela sentada, braba, braba, naquela sentada.